aos querubins eu quero estar e te adorar sem fim, junto a ti, grudado em ti, entrelaçado em ti, te adorar. Muito além de dar louvor, eu quero mergulhar em teu coração, me perder na adoração, me esvaziar de mim, me esvaziar. Está em ti.